A sua melhor companhia. Rádio Ipanema AM. Rádio Ipanema AM informa a hora certa. 2:46. Você está ouvindo Rádio Ipanema AM, 540 kHz. ZYL331, Rádio Ipanema AM, 540 kHz, transmitindo de Ipanema, Minas Gerais. Rádio Ipanema AM, informa a hora certa. 2:18. Ô, compadre, você tá podendo, hein? Tô vendo que você fez sua cerca com eucalipto tudo tratado. O curral, o galpão. Tô vendo que os postes aí é de vários tamanhos e grossura. Tá luxando, hein, compadre? O melhor, compadre, que toda madeira vem lá de Capelinha. Comprei do compadre Chico Peteira na Madeireira Zé Pedro. Lá você encontra madeira em geral para engradamento também, compadre. Uai, agora eu fiquei sabendo que também fabrica móveis planejados em MDF. Claro que eu não sou boba, eu também quero. Haha, compadre, caiu do cavalo. Agora vai ter que gastar mais um pouquinho com a mulher. Não conta nada lá em casa não, hein? Madeireira Zé Pedro agora atende no loteamento do Chico PT, na saída para Pocrane, a 600 metros depois do posto Lobato, à beira do asfalto, com o telefone 3314-1584 e o WhatsApp 33 98862-7774. Baile don Valberto con sus prendas domingueras, luciendo sus botas nuevas rastras y espuelas verá, y arriba sobre la frente lleva un pañuelo bordado como incrustación de nácar junto al cabello cambá. Você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Você está ouvindo Rádio Ipanema M, 540 kHz. Rádio Ipanema M, 540 kHz. A rádio dos melhores ouvintes. Rádio Ipanema M informa a hora certa. 2h33. ZYL 331, Rádio Ipanema M, 540 kHz.